Curtida da Semana. E a escolha de hoje do quadro Curtida da Semana, que destaca iniciativas de conteúdo relevante geradas por moradores aqui da fronteira nas redes sociais, destaca o trabalho de um cantor iguaçuense que mora em Puerto Iguaçu e canta em espanhol. Estou falando do cantor Márcio Viana, que lançou nesta semana um clipe no YouTube, né, e na rede social Facebook, o clipe da música La Mujer de Mi Vida, que você ouve ao fundo aqui no front. Yo te vi después de tantos años y estabas muy linda. O vídeo tem cenas gravadas nas Cataratas do Iguaçu e foi produzido com a participação de profissionais aqui da região. O link para assistir ao vídeo e ouvir a música na íntegra você encontra agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransaméricaFoz no Twitter. Curta você também! Si esos días volvieran, me entregaría completa a tus brazos, volvería a vivir. Transamérica.